trouxeram divisão. Pregadas, cantadas, faladas por muitos que diziam ser irmãos. Feridas que sangraram a alma. A fé de muitos se perdeu. Na cruz o exemplo nos foi dado.